Pai, tô com fome. Com fome de quê? De pular na cama, de rolar na grama, de brincar de pique, de passear, de correr na areia, de nadar no mar, andar de bicicleta e de jogar bola. Pai, tô com sede. Com sede de quê? De tomar sol, de tomar chuva. Joguei até não ser normal, manda corrupir até passar.